grande exército secular se articular, se levantar pra me derrubar. Não terá forças pra me abater, me atingir. Não terá forças pra me deter, pra me destruir. 1000 cairão prostrados aqui, 10000 cairão prostrados ali. Nenhum mal chegará à minha tenda. Entenda porque Deus escolheu a mim quer saber quem sou, pra onde vou, da onde vim, do lugar que saí. Sozinho eu jamais poderia sair, mas a misericórdia do Senhor olhou, se inclinou para mim. Quando os demônios tentavam me tragar, me consumir, me afligir, Deus deu ordem, enviou os serafins com espada inflamejante, do Cleto Marques, luz ao Gamalins. A loucura era constante, se despertares a fé, vem livramento, liberdade pro detento. No vale da sombra da morte, Deus mudou a minha sorte, me fez a promessa de me fazer cidade forte, me deu as armas necessárias, fez um tratamento em minha alma, me deu estrutura pro combate. No coração amargurado, ele passou um bálsamo suave, em ação de graças eternamente. Vou ministrar louvores, refrigera meu espírito. Cessaram os prantos e as dores, se calaram os gritos e os gemidos. Misericórdia e redenção por vida louca, arrependido. Deus liberou perdão pra mim, porque sou um escolhido. Que Deus dê vida longa aos meus inimigos, para que ainda vivos possam contemplar minha vitória. Triunfarei mediante os perigos, desafios. Que Deus me defenda, me dê forças pra continuar lutando. Que passe um bálsamo suave no coração de quem está chorando. Surgindo bem. Honra e glória, a Deus a glória, a glória da essência missionária. Favela, Lagoas, Brasil, um desafio, banhado com lágrimas. O que vale entrar no vale e não saber como vencer? Soldado em meio à guerra, rei as armas, com certeza vai morrer. No que vale a minha música, a minha poesia, a minha rima, a minha luta, se não servir a meu Deus, se banharei a espada sem dó contra os inimigos. Fariseu, o que é meu, ninguém pode tomar. O que meu Deus levanta, ninguém pode derrubar. Terra, terra, fez o homem, pra terra, terra, voltará. Almas vão subir, almas descerá, almas vão sorrir, almas vão chorar. Segundo as suas obras, você será julgado, se condenado. Fogo eterno, crivado, em trevas, privado. Deus ama o pecador, mas abomina, rodeia o pecado. Inquilino da prisão, dispense o ferro, faça oração. Busque redenção enquanto há tempo. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Maldito seja o homem que cria a avareza. Maldito seja o homem que pensa ser estrela. Maldade arma suas armadilhas. Só os cegos seguem suas trilhas. Larga o caminho de prazeres, carnavais, cobiça, políticos, polícias, matam mais que terroristas. Olha só, Maceió, ó, não são frias estatísticas, são histórias de vidas que estão sendo destruídas. Guerras aqui no Oriente ou no Iraque, prossegue matando, morrendo civis e militares. Então chora, Jerusalém, vai, reage, luta, Jerusalém, pela paz. Faz o teu clamor, Babilônia, não é teu lugar, nunca foi, nunca será. O que Deus planejou, desperta tu que dorme, o tempo de lutar chegou, chegou, chegou, chegou. Que Deus me defenda, me dê forças pra continuar lutando. Que passe um bálsamo suave no coração de quem está chorando. Surgindo bem. Perseverei na esperança, cultivei a unção. Amigo, eu te sabia, irmão, que um dia na fé viria forças pra reação. Soldado não se rende, não entrega, não aborta a missão. As escrituras são pregadas, que quem tiver ouvido ouça ou deixe de ouvir. Mil STL, Bereão, pra si, vilagem, campestre, uma bom colibri, terra de Antares. Já senti o campo si, em dia de Vietnã, bolão, brotada, alegria, Xanova, bebedouro, Canaã, trapiche da barra brejal, vejão levado, não tem no estado de Schindler. Tem choro, tem corpo, fique alerta, corre, louco, vai, imprime, é chupa, filma, mas não é filme. Tristeza na alma, dores nascendo, desespero, afronta, calma, vem no Senhor, busca solução. O problema é lá com sonho vivo morto, filho tenebroso, coração desgosto é o fim. Trevas ou luz, só você pode decidir. Ou se converte, se reveste das armaduras, ou desce a sepultura, ou rio de água viva. viva, ou poço de amargura, ou bálsamo suave, ou 24 horas, na noia, na loucura. Meu Deus, não tem prazer em ver ninguém morrer. Te dá a liberdade pra você escolher, ou calabouço, ou cessa fogo. Não seja tolo, vai deixar fluir um coração novo, que volte o covarde, o mentiroso, que venha um guerreiro verdadeiro. Cesse o choro, cesse o choro, choro, choro, choro, choro. Que Deus me defenda, me dê forças pra continuar lutando. Que passe um bálsamo suave no coração de quem está chorando.